você for, eu tento tudo. O meu carinho, o meu amor, espere em mim, porque não sou capaz de viver sem ti. Ficar aqui me dói demais. Prometo transformar espinho em flores em um poema te dizer que a mulher da minha vida é você. Não me deixe, porque eu não quero ir. Espero você aqui pra me amar. Não me deixe, porque eu não quero ir. Espero você aqui pra me amar. Quando você partiu e deixou meu coração, fiquei sozinho. Eu não entendo por que foi. Prometo transformar espinho em flores em um poema te dizer e a mulher da minha vida é você. Não me deixe, porque eu não quero. Choras por mim, porque você não volta pra mim, pra esse amor, nosso amor. Você me deixou frágil por dentro, mas sei que também choras por mim. Só sei que esse amor tá me fazendo falta. Banda Beijo Molhado e Banda Os Brothers. Os Brothers, Brothers, Brothers.